aos patrocinadores que serão, daqui a pouquinho, mais uma vez, objetos de um destaque, o nosso grande abraço. Ao ouvinte da Rádio Educadora de Santa Trópolis, da mesma forma, o nosso muito obrigado. Vocês que nos acompanharam na cobertura do Baile Popular, do Clube Tóquio, aqui da Casa de Portugal, Recife, na Praça Pública.